buscando amizade, paz e amor e união. Viemos aos bailes funk para sermos campeões. Alô, sangue mão da fé, pode soltar que já é. Amigos unidos de São Gonçalo, Salgueiro com a chumbada fazenda do Mineiro. Oi, amigos unidos de São Gonçalo, Salgueiro com a chumbada fazenda do Mineiro. Hoje estou presente só para exaltar essa canção bonita que faz todos agitar. Mas o ritmo é gostoso, é bom pra se dançar. Valeu da fé!